concreto, fuga na rua de barro, pulas poça de sangue, bang bang infindável, a cena é triste. Longe da terra da Globo, pernambucano sofre, meu grito é por socorro, não tem consolo. O sentimento é pura vingança, que Deus me proteja do orgulho da esperança. Pura ganância, capitalismo fere meu povo, se diverte com a guerra, dita as regras do jogo. Mundo louco, aqui o sofrimento persegue, não vou rimar alegria. Venador do Nordeste, sinfonia é o rap da zona norte, é a trilha. Ataque fulminante, bota o sistema na mira, relatando os fatos, quem é favela conhece o calibre da rua, a maldade cá que procede. Se liga, pivete, no rumo da sua vida, veja bem e pense bem, encontre outra saída. R.A.P. é a sigla, na rima te deu um estoque. Se liga no bote, cuidado com os holofotes, escolha outro caminho. Vai, vai tentar sorte, fuja da fama no crime, não seja alvo da morte. Aqui o clima é tenso, só o pobre que chora, cansou de pedir esmola. Coração na memória, se envolveu com o crime, acendeu outra vela, contagem regressiva. Aqui se encerra, não vale a pena, Nordeste, jogar os jogos mortais. Ser fantoche do crime, na mão de capataz. Preto contra preto, roleta russa, sistema. Checkmate, cilada, o sangue escorre na cena. Sempre o mesmo esquema, cemitério, presídio. Para a puta, preto e pobre, para os oprimidos. Moleque, tome juízo, honre seu sobrenome. Cultive sua paz, fica ligeiro com os homens. Exemplo das ruas me fez assim mais esperto. Contra o orgulho da esperança, ver o que aqui usa os versos no dialeto. Sempre sou compreendido, é o sentimento favela, cotidiano sofrido. Onde nasce bandido, onde morre bandido, onde seu inimigo pode ser seu amigo. Irmão, porque se matamos, me digam qual o motivo. No meu verso relato, o rio de sangue nordestino. Rio de sangue nordestino. Que Deus me guarde, a campi anjo brindado. Foi pra viver no Nordeste, vixe tá embaçado. Bang bang, sangue, tiro pra todo lado. Moleque novo, noiado, estranho até seu chegado. Fica ligado, no inverso aqui eu te apresento. Beira-mar, zona norte, o dia é som violento. Quanto sofrimento, sempre a mesma rotina. Trilha sonora, vem look, sinopse nordestina. Cotidiano, intensamente perigoso. IML, perícia, quantos buracos no corpo. Fim de semana cabuloso, pura maldade. Acerto de conta, emboscada, crocodilagem. Produz vários finado, no próprio sangue afogado. Guerra civil na ativa, moleque fica ligado. Campo minado, cuidado, analisa a estrada. Direcione sua vida longe de parada errada. Veja quantos pacotes, litros de sangue jorraram. E a favela em versos, conselhos de favelado. O papo é sério, chegado, fim de semana é macabro. Homicídio, chacina, média de 15 finados. Lágrimas, luto, flores, decoro, velório. De mais um louco do crime, vivendo ilusório. Palito de madeira, já previsto o destino. Candidata a boiar no rio de sangue nordestino. Rio de sangue nordestino. Rio de sangue nordestino. Os querem ver o caixão. É uma guerra onde só sobrevive quem atira.